triste, bebe pouco. Os que é touro bebe o dobro. É que eu sou cervejariano. Os que é virgem, bebe pouco. Os que é touro bebe o dobro. É que eu sou cervejariano. Rádio da Cidade. Rádio da Cidade. Nem tinha entrado no portão e você xingando uns palavrão. E a vizinhança toda alvoroçada na rua. Derrubou a aliança pra esse sem vergonha em soma. Arruma outro cara, vai pra balada. Você é lindo, ele é um babaca. Nem sei o que cê tá fazendo com ele, mas só pra constar, nunca me pegou em uma traição. Então não venha com essa sua encenação. Quero ouvir, vem! Que culpa tem eu? Se você acredita em conversa de rua, se o amor que a gente faz você espalha, certeza todo mundo aqui já jogou praga, larga. Que culpa tem eu? Se você acredita em conversa de rua, se o amor que a gente faz você espalha, certeza todo mundo aqui já jogou praga, larga. Que culpa tem eu? Que culpa tem eu? Nem tinha entrado no portão e você xingando uns palavrão. A vizinhança toda alvoroçada na rua. Pegou a aliança pra esse sem vergonha em soma. Arruma outro cara, vai pra balada. Você é linda e ele é um babaca. Nem sei o que cê tá fazendo com ele, mas só pra constar, nunca me pegou em uma traição. Então não venha com essa sua... Agora eu quero ouvir, vem! Que culpa tem eu? Se você acredita em conversa de rua, se o amor que a gente faz você espalha, certeza todo mundo aqui já jogou praga, larga. Que culpa tem eu? Se você acredita em conversa de rua, se o amor que a gente faz você espalha, certeza todo mundo aqui que já jogou praga, larga. E culpa tem eu? E culpa tem eu? Se você acredita em conversa de rua, e a gente faz você espalhar, certeza todo mundo aqui já jogou praga, larga. E culpa tem eu? Se você acredita em conversa de rua, se o amor que a gente faz você espalha, certeza todo mundo aqui já jogou praga, larga. Que culpa tem eu? Que culpa tem eu? Você sintoniza Rádio da Cidade. Eu preciso é ser amado. O que eu quero é ter alguém que me queira amar também e fique do meu lado. O que eu quero é muito mais do que andar pelas calçadas à procura de um olhar, de um corpo pra sonhar, uma nova namorada. Quero além dos horizontes, mais que uma madrugada. Só que nasce atrás dos montes.

seria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria prazo pro inferno. Eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu prometo, eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Vamos lá, vamos lá. Por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você, só por você, por você, por você, quase tudo, por você. Rádio da Cidade. Tô vendo vocês nas redes sociais, nas fotos formam um belo casal. É isso que você publica, que encontrou o amor da sua vida. Só não publicou nas suas recaídas e as mensagens dizendo que ainda me ama. Ele é um cara bacana, mas não te dá o que eu te dou. Eu quero ouvir vocês, vai de Minópolis. Eu e você. Alô, Coroa. É a maior mentira do Brasil. Só falta casar primeiro de abril. Eu e você. Era verdade, você e ele. É só marketing. É a maior mentira do Brasil. Só falta casa, dia primeiro de abril. Só não publicou as suas recaídas e as mensagens dizendo que ainda me ama. Ele é um cara bacana, mas não te dá o que eu te dava na cama. Eu e você, era verdade, você e ele. É só marketing, é a maior mentira do Brasil. Só falta casar primeiro de abril. Eu e você, era verdade, você e ele. É a maior mentira do Brasil. Só falta casar dia primeiro de abril. Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado. Logo em seguida a gente vai em sentido oposto, onde você deixou seu carro. Com celular na mão e um olhar de arrependida. Só no contato, amor, foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas. E antes de descer, confere no espelho. Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo. E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro. E dá um beijo rápido e me fala adeus. E sai da minha vida cantando. E meu, eu tô no pátio do poço.

morena. Deram trabalho no 62, viu? Se eu pudesse dar um conselho pra vocês, caiu num golpe de um moreno aqui de Goiânia. Festival sertanejo e eu no camarote. A boca mais linda virando gin no gole. Alei aí, tá a fim de beijar. Mais doido que eu, respondeu, só tô agora. No outro dia eu vim embora, tô na minha cidade agora. Um contato errado, sem ele, vizinho de volta. Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Minha mão vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62, 162 não chama. Tô saudade do moreno de Goiânia. Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama. Minha mão vazou, deixou perfume na fronha branca. Eu tô ligando, 62, 162 não chama. Tô saudade da morena de Goiânia. Tô saudade da morena de Goiânia. Você sintoniza Rádio da Cidade.